nome, então vou te dizer. R.A.V. mesmo sou, na rua toco terror. Se quer curtir essa noite, te dou prazer e amor. Adrenalina no ar, curtindo pode chegar. Não tenha medo, garota, o show não pode parar. Quer escutar minha voz? Eu canto no seu ouvido. O que se passa na minha mente, eu sei é um perigo. Meu telefone tá aqui, eu sei que vai ligar. Quer escutar e quer curtir o show particular? Pois eu te falo que vai se amarrar na loucura. Depois que aprender as mil e um de Kama Sutra. Me dizem que fala demais, não faz é nada. Mas quem provou a dose sabe que não é piada. Coloco os panos no meu boné e ela está na cola. No outro dia vai dizer que a gente aqui é foda. Aumenta o som. Hoje eu vou curtir, hoje eu vou curtir, vou. Aumenta o som, é hora do show. Só sangue bom, bota pra tremer. Coloca os panos em meu boné, hoje eu vou curtir, hoje eu vou curtir, vou. De Berma e Bombé, até nós mesmo, tá bonito. Já tô pronto pra cena, vamo aí, salve bandido. Que a lua me chamou, coração acelerado. Nativo lá de Sampa, mas sou filho do Cerrado. Meia-noite e 20, irmão, vou me jogar. Produção já tá ligando. Aê, Paulista, onde cê tá? Tô saindo da quebrada e já tô na pista, tio. Já já tô chegando e no golfão já tô a mil. Então deixa no esquema, um red, um ratatá. No camarim sou as princesas, no esquema pra chamegar. A favela tá em cartaz, na cena só sangue bom. Mas atraca na madruga, na banca cola os função. No baile eu sou atração, mas na humilde é tudo junto. Dou pros dois ligeiro e colo com os vagabundo. Essa é a rotina, moleque, é tudo nosso. É frevo o ano inteiro, irmãozão, faço o que eu posso. Setor de clube sul, na leste, no cerejão. Se pá na capital, facita no pavilhão. As garotas vêm em peso, zona sul, zona norte. Tem Patrícia e bandida curtindo de camarote. No meio da fumaça, vejo a multidão. Não faço só por dinheiro, faço com coração. DJ bom, comando o baile, todo mundo na moral. Daqui a pouco lá no palco, RAV, porte legal. Aumenta o som.